A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Hoje vamos trabalhar com o capítulo 4 do livro do profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 4. Irmãos, só há uma palavra que define esse capítulo, melhor colocando, que é o juízo de Deus. Diante da rebeldia do povo de Israel, da opressão que eles geravam nos mais empobrecidos, diante de toda a rebelião do povo de Deus, o Senhor põe a mão. O Senhor pôs a mão e trabalhou com mão forte, assim como ele havia trabalhado em outras situações com o seu próprio povo, mas, sobretudo, como ele trabalhava com outras nações. Em Amós capítulo 4, você vai ver um Deus desagradado pela postura do seu povo. E por causa dessa postura, que chegou a um nível insuportável, ele entrou com mão forte. Essa é a ideia total do capítulo 4 de Amós. Mas você vai ver em detalhes agora esse capítulo, tá bem? Mas já fique sabendo qual é a temática do capítulo 4. Então eu vou ler a mensagem devocional a nós enviada e logo em seguida já vou lendo o capítulo 4 e você vai percebendo como o Senhor estava desagradado e por causa disso operou poderosamente. No versículo 18 até o versículo 27, há uma segunda parte da mesma lição. Deus desagradado, operando com mão forte, operando o seu juízo, falando através do profeta Amós. Só que nessa segunda parte, nós temos um apontamento que serve também para entendermos, é útil para entendermos um dado escatológico, ou seja, o momento da volta do Senhor, quando ele já disser basta. Ninguém mais tem dúvida quanto ao fato de que isso vai acontecer, pelo menos no meio dos cristãos, e o que nos chama a atenção é a maneira como o Senhor, com justiça, opera no seu povo. E temos que ver os sinais, chamados sinais dos tempos, porque através desses sinais nós podemos perceber que chegou ou está próximo a hora da sua volta. Está próxima a hora da sua volta. E nós não temos dúvida nenhuma que a época da graça terá o seu fim com o juízo final. E temos que estar prontos para isso. O que ninguém sabe é o dia e a hora. Se é daqui a uma hora, se é daqui a um dia, um ano, 10 anos ou 100 anos, não podemos afirmar. Quem fez essa afirmação ao longo da história acabou equivocando-se, tropeçou. Jesus disse que essa informação estava nas mãos do Pai. nem ele, na condição de plenamente ser humano, sabia o dia e a hora, só o Pai. Então, como nós não sabemos a hora, nós temos que estar preparados, irmãos, para daqui uma hora ou daqui a 100 anos. E mesmo que não estivermos vivos, temos que preparar a juventude, o povo da infância, as crianças, para a volta do Senhor, o dia da volta do Senhor, tá bem? Antes disso, também a manifestação do anticristo, que nós vemos sinais claros dessa manifestação há pelo menos 2.000 anos. Mas olhando para os profetas, nós vemos que esses sinais já vinham acontecendo, só que Jesus não tinha vindo ainda. Depois da volta do Senhor Jesus, 20 anos após a sua ressurreição, a igreja já estava alerta e nós temos que estar alertas também. Vamos ler a devocional e em seguida eu passo a ler Amós capítulo 4. Diz o texto do @CristoReina, o irmão nos mandou essa mensagem: antes que o ar já houvesse, ele era Deus, ele já era Deus. O tamanho do seu Deus. O profeta Isaías diz que é aquele que mediu as águas dos oceanos na concha da sua mão e mediu o pó da terra em balança de precisão. Deus desenrolou o firmamento como uma cortina e mediu os céus a palmo. Deus criou do nada, do absolutamente nada. Todas as coisas ele criou e sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Conhecer a grandeza de Deus e sua infinita graça traz descanso para o coração e refrigério para a alma. O irmão Everson nos abençoou. Nós também o abençoamos. Todavia, é bom lembrar que devemos celebrar a Deus pela sua graça maravilhosa, mas também temos que estar preparados para o que vem após a época da graça, tá bem? É isso que o texto vai trabalhar aqui no momento histórico, quando vai mandar o povo de Israel para o exílio e depois no momento do juízo final. É um capítulo que nos permite apontar tranquilamente para esse momento. Diz assim o capítulo 4, versículo 1: ouvi, pois, esta advertência, ó Pará, novilhas de Bazã, prolífico que estás no monte de Samaria e que continuas a oprimir os pobres. Esmagais os necessitados e ordenais ao Senhor deles: trazei bebidas, alegremo-nos. Então, olhe só, irmãos, quando todo o sistema mundial hoje já tem como algo corriqueiro, algo que deve ser assim mesmo, e que nós não devemos nos levantar. Deus se levantou através de Amós para dizer: vocês continuam oprimindo os pobres, esmagando os necessitados e bebendo, se alegrando. Bom, Bazã, mencionado aqui, era uma região muito fértil que ficava a leste do Jordão. Era famosa por suas ricas pastagens e fino gado. Os touros de Bazã eram os mais fortes e imponentes. Veja o Salmo 22, 12. As mulheres finas e cultas da classe social mais elevada eram chamadas de vacas de Bazã, numa metáfora do mais alto bom gosto na época e tradição cultural. Claro, fosse hoje, seria uma ofensa. A melhor estirpe de raça de gado de Canaã, vacas criadas e mimadas no melhor das melhores pastagens do norte da Transjordânia. Você pode localizar facilmente no final da sua Bíblia, deve ter mapas e também, se precisar, veja aí na internet. Ezequiel 39, 18. Às vezes o termo era usado como uma lisonja irônica também, pois as mulheres dos governantes e líderes da vida social e civil de Israel, os touros, touros de Bazã, estavam influenciando seus maridos, as mulheres influenciavam seus maridos na prática de injustiças e explorações cruéis contra o povo, com o objetivo principal de satisfazer seus caprichos cobiçosos na corte. No passado, Deus havia usado calamidades naturais severas para disciplinar e corrigir o seu povo. Mas essas lições já haviam desvanecido da mente e do coração do povo, especialmente das novas gerações aí a uma série de textos. Muito bem, acompanhe com cuidado e, se puder, abra sua Bíblia a partir do versículo 2 também. O meu Senhor, Yahvé, jurou pela sua santidade. Eis que virão dias em que vos levarão cativos com ganchos e os últimos de vós por meio de anzóis. Cada um de vós sairás pela brecha do muro, pelas brechas do muro, e serão atirados na direção de Armon, ó montanha de opressão. Garante Yahvé. Yahvé quem estava fazendo isso, permitindo isso. Vinde a Betel e entregai-vos ao pecado. Ide a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. Apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos, de 3 em 3 dias. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias, anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas, denuncia o Senhor. Irmãos, prestem atenção. Deus está denunciando. Enquanto o povo fazia celebrações com dízimo e com cântico que vai ser mencionado, Deus estava vomitando esse culto, porque esse culto era acompanhado da opressão contra os pobres e do esmagamento dos necessitados, como se nós pudéssemos, ainda hoje, naquela época e ainda hoje, ficar dormindo tranquilo e prestar culto no domingo, enquanto nós não fazemos nada, absolutamente nada, ou fazemos um pouquinho, é aquela ideia do pouquinho que eu tenho repreendido aqui. Fazemos um pouquinho para ajudar um pouquinho alguém necessitado enquanto ele passa tremendas privações. Deus denuncia, o Senhor denuncia isso. Versículo 6. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimentos nas vossas cidades, e total falta de pão em toda a parte. Contudo, vós ainda assim não vos convertestes a mim. Condena, Yahvé. Então, o Senhor falando aqui, que era ele quem estava pondo a mão. Versículo 7. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva e a outra nada teve e secou. O povo de duas ou três cidades vagava, andando de uma cidade a outra em busca de um pouco d'água para beber, mas não conseguiu matar a sede, e ainda assim vós não refletistes, nem voltastes para mim. Reclama o Senhor. Irmãos, não há texto mais claro que o capítulo 4. Vocês me prestam culto, mas assistem tranquilamente à opressão dos pobres. São até estimulados. Homens e mulheres, uns estimulavam os outros, aqueles da elite, estimulavam para oprimir os necessitados e satisfazer os seus próprios prazeres. Veja como essa mensagem da denúncia à opressão é muito mais antiga do que a surgida na modernidade, que na verdade, não levou a cabo nada disso, não fez justiça nenhuma. Quem se levantou para dizer que era a favor dos oprimidos manteve uma casta, liderança do partido, é chamada também de nomenclatura do partido, enquanto eles usufruíam das riquezas, o povo todo sofria com a pobreza. Muito lá atrás, Deus já denunciava isso. E diz que está reclamando. Amós fala isso, reclama ao Senhor. Versículo 9. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas por intermédio de pragas e ferrugens. Muita gente não entende por que estão acontecendo algumas coisas, né? Pensam que são só fenômenos naturais. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Yahvé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos. E mesmo assim, não refletistes nem voltastes para mim. Aponta ao Senhor. Impressionante. Falando do povo de Israel e falando hoje da igreja, é impressionante como as pessoas são incapazes de discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando não é o diabo que está fazendo, não. Mas um mundo num sistema de valores totalmente contrário à vontade de Deus, com a concordância dos religiosos, e pior, com a concordância dos religiosos cristãos que assistem tudo isso. E a desgraça vem e ninguém vê senão o seu próprio umbigo. Quando o Senhor está apontando, eu fiz isso. Enxergue os sinais. Enquanto Jonas, que foi chamado pelo Senhor para pregar em Nínive, não foi lançado ao mar, o mar estava revolto e o navio ia balançando e balançando, ia naufragar. Depois, pobre do grande peixe na narrativa, porque o pobre do grande peixe teve que engolir Jonas e ele deve ter sentido mal-estar, porque ele vomitou Jonas em Nínive para que se cumprisse a vontade do Senhor e os ninivitas fossem salvos. Então, nem Israel estava atento a isso para salvar as nações, nem o povo de Deus hoje está atento a isso para salvar as pessoas, e enquanto isso o Senhor vai balançando o navio, vai fazendo o mar ficar revolto, vai fazendo o grande peixe engolir o profeta e vomitar o profeta porque a igreja não abre a boca para pregar o evangelho aos ninivitas. E quando prega o evangelho, é um evangelho totalmente desconfigurado, que irrita Deus. Versículo 11: devastei algumas de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Ouçam, Deus falando, o que eu fiz em Sodoma e Gomorra, eu fiz em algumas cidades de vocês. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha. E ainda assim, não vos convertestes a mim, acusa o Senhor. Deus manda sinais, manda sinais, manda sinais, e o povo não se converte efetivamente. Ora, por esse motivo, ainda seguirei te castigando, ó Israel. Mais uma vez eu repito, olhe como Deus trata com o povo de Israel. Olha como Deus tratou ao longo da história. Quando nós falamos de Israel, seu primogênito das nações, porque a Bíblia assim o mostra, o diz, nós não estamos aqui falando de um povo bonzinho, não. Deus está dizendo que não suporta. E por isso ele castiga o povo de Israel, porque eles não se converteram a ele. Ora, por esse motivo, ainda seguirei te castigando, ó Israel, e porque eu farei isso, prepara-te para encontrares com teu Elohim, Deus, ó Israel, aquele que cria e dá forma aos montes e faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano, aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Irmãos, irmãs, só tenho uma palavra para hoje. Convertamos-nos ao Senhor de todo o nosso coração. Hoje não vou ficar falando de um item ou outro item, não. Converta-se ao Senhor. Se você já é nascido de novo, converta-se ao Senhor e ponha a mão no arado. Primeiro converta-se ao Senhor, depois ponha a mão no arado e faça justiça para todas as pessoas. Não seja injusto, não seja enrolão, não seja aquele que vai enganar os outros. Não faça isso, porque Deus vai mandar sinais. E os sinais que não foram mandados aqui na história, ele vai operar na hora do juízo final. Eu vou ler o capítulo 5 também, porque é impossível separar o 4 do 5. Então eu peço para a missionária Vivian, é uma ministração só, capítulo 4 e capítulo 5. Buscai a Deus enquanto é possível. Irmãos, irmãs, enquanto é possível, ouvi, portanto, essa palavra que vos trago como lamento a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. Então eu ia dizendo, nós falamos porque é verdade, Deus fez aliança com o povo de Israel, já tinha feito lá em Abraão. Mas quando é para tratar, Deus trata. Eis que a Virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nunca mais se erguerá, está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada e ninguém a levantará, porquanto assim determina Yahvé, Adonai, Deus. Na cidade da qual saem 1.000 para servir ao exército, restarão 100. E naquela da qual saem 100, somente 10 voltarão vivos para casa. Deus ainda deixa alguns remanescentes, irmãos. Mas o juízo do Senhor está à porta. Ou porque ele está chegando, ou porque nós estamos indo. E quando nós nos apresentarmos a ele, nós vamos prestar conta. No próximo vídeo que nós postamos no YouTube, que vai falar sobre o segredo da felicidade, nós falamos sobre ser frutífero. É hora de você trabalhar firmemente para evangelizar. Se cada cristão evangelizar pelo menos uma pessoa no ano, nós dobramos de 2 bilhões para 4 bilhões. Eu não estou fazendo agora distinção de que grupo a que grupo pertence. Se é igreja católica antiga, se é igreja reformada, se é igreja mais pietista, puritana, se é igreja pentecostal, se é igreja adventista, eu não estou fazendo agora a separação, só estou dizendo onde saem 100 vão voltar 10, e onde saem 10 vai voltar 1, e onde saem 1.000 vão voltar 100, só os remanescentes, por causa do juízo do Senhor. Pois essa é a convocação de Yahvé à nação de Israel: buscai-me e vivei. E eu ia dizendo, irmãos, um por ano. Você evangelizou um esse ano já? Já consolidou essa vida? Já levou a se tornar, está caminhando para torná-lo um cristão maduro ou um discípulo maduro? Ah, mas eu não sou bom com as palavras, Moisés também não era. Então Deus providenciou Arão, Deus pode providenciar meios, Deus pode providenciar pessoas, mas é necessário que você, de fato, decida: eu estou comprometido com esse projeto evangelístico, com essa pessoa, com essas pessoas, com essa agência, eu estou comprometido a orar dioturnamente por essa igreja, por essa pessoa, por essa igreja, por essa agência. Eu estou disposto a divulgar o trabalho, eu estou disposto a ofertar ao trabalho, porque eu preciso colaborar para que se ganhe, cada cristão ganhe mais um. Em 2 anos nós podemos chegar a 8 bilhões, mas para tanto é necessário que cada um ganhe um no ano. E se eu perguntar hoje, se nós saíssemos a perguntando, se Yahvé saísse perguntando por todos nós: você já ganhou o seu do ano e já está caminhando com ele para o batismo e já está caminhando com ele para se tornar um cristão maduro? Ah, um vai dizer: não, não sei. Ah, tal, um dia eu convidei alguém, mas ele não foi. Irmão, pare com isso. Quando vier o juízo de Deus, eu digo e repito, hoje eu não vou mencionar situações, casos. Eu quero dizer a você: você precisa estar engajado, comprometido em agradar a Deus, em livrar os oprimidos da opressão econômica, da opressão política, da opressão social, da opressão ideológica tão presente no sistema de hoje. Pois essa é a convocação de Yahvé à nação de Israel: buscai-me e vivei. Se não buscar, não vai viver. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal, com toda certeza, será levada para o cativeiro, e Betel será reduzida a pó. Portanto, buscai o Senhor e vivei, para que ele não extermine os descendentes de José como um terrível fogo devastador, e não haja como apagá-lo em toda Betel. Ó vós que transformais o direito em injustiça e amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Irmãos, nós não podemos mais nem fazer o mal, nem permanecer omissos. Omisso não. Adote um projeto, pelo menos, para ganhar vida, que leve ao batismo ou profissão de fé, e que leve depois à maturidade cristã. Um projeto pessoal seu, um projeto de alguns irmãos aí da juventude da igreja, um projeto da sua igreja local, um projeto da sua denominação, um projeto de uma agência missionária. Acordemos hoje. Aquele que criou as Pleiades, Timar, as sete estrelas, Quesili, Órion, É poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia e transformar o dia claro em noite escura, que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre a face da terra. Yahvé é o seu nome, Hashem. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. É o grande Eu Sou quem está falando isso. Ele é quem vai promover. Aqui não é o capeta, não, é ele. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito. Olha que tristeza onde o povo de Israel chegou. Eles odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal, e detestam aquele que fala a verdade. Ora, isso é diferente da igreja hoje? Eles gostam, o povo mesmo gosta de quem fala a verdade, pastores e pastoras mesmo gostam de ver falar de missionários e missionárias praticamente abandonados. Não adianta dar dinheiro para comer e beber, não. É preciso dar carinho, dar colo, dar atenção. Irmãos, em nome de Jesus, ele promove, o Senhor promove repentina destruição sobre a fortaleza. Os israelitas odeiam quem defende o direito. Agora, isso é diferente da igreja hoje? Sendo assim, considerando que esmagais o pobre e necessitado? Ah, nós não, aqui na igreja não, não estamos esmagando ninguém. Não, não estamos esmagando ninguém aí. Estamos assistindo lá na empresa onde você é gerente, onde você trabalha, ou no órgão público, ou no seu negócio. Sendo assim, considerando que esmagais o pobre e necessitado e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do seu vinho. Vocês vão plantar bastante, mas vocês vão che vai chegar uma hora que vocês vão esperar beber e não vão beber, porque eu vou tirar o cálice de vinho da mão de vocês. E vou dizer: aparta-te de mim. Não é possível deixar mais um irmão, uma irmã, passando por opressão de qualquer natureza. Cada um é chamado com um dom, então uns podem trabalhar nessa área econômica efetivamente. Efetivamente, outros vão trabalhar na área da reconstrução emocional, outros vão trabalhar com a família, outros vão trabalhar com as crianças, outros vão trabalhar com outros segmentos da vida, mas os idosos, que muitas vezes estão abandonados. Diz o versículo 12: Porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões, quantos e quão grandes são todos os vossos pecados, eis que afligis o justo e aceitais suborno e negais o direito e a justiça aos necessitados que clamam junto ao portão da cidade. Isso era especificamente para Israel, onde os juízes ficavam no portão da cidade. Mas é muito diferente de hoje. Se não estamos fazendo, estamos nos omitindo, ou quando tomamos partido, tomamos posição de gente maluca. Gente maluca. Que quer ver uma arma na mão de cada brasileiro. E não me venham dizer que é para se defender na hora que o ladrão chegar em casa, porque você sabe que não é isso. A cada briga de trânsito vai ter tiro para tudo quanto é lado. E os atuais? Gente maluca, corrompida, mentirosa, escancaradamente mentirosa, usam discurso de reformulação social, quando na verdade não fazem absolutamente nada a não ser besteira e a não ser arrumar briga com outros países e arrumar ainda posição para os seus filiados dentro das grandes empresas estatais, gente suja. Gente suja. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará o silêncio, porque será um tempo bem hostil. Buscai o bem e jamais o mal, para que vivais, e assim Yahvé, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Odiai, pois, o mal. Agora o conselho. Odiai, pois, o mal. Amai profundamente o bem e estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas das cidades. É possível que Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Essa palavra remanescente, para quem está começando, é sempre quando Deus estabelece um castigo para a totalidade da nação, sobram alguns fiéis. Tá bom? Remanescente é esse sentido, aquele que permaneceu fiel apesar de todo mundo ter se corrompido. Irmãos, irmãs, eu quero dizer uma palavra. Nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo em cada igreja local. Mas é muita reuniãozinha, muito textozinho burocrático. E quantas vidas foram ganhas para Jesus nesse último ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? E ainda se arruma desculpa disso ou daquilo. Irmãos, em nome de Jesus, é tempo de ganhar, e não só ganhar para a denominação, ganhar para transformar a sociedade, para reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar santidade bíblica sobre a terra. Ora, isso não é bem visto, não é uma mensagem que todo mundo gosta de ouvir, todo mundo quer ouvir que vai ser abençoado, que vai prosperar, que vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo. Mas Deus não está falando isso só não. Ele está dizendo, odiai, pois, o mal e amai profundamente o bem. Portanto, assim declara Yahvé, versículo 16, o Senhor Deus dos exércitos, o grande eu sou, Adonai, haverá pranto e lamento em todas as praças e exclamarão em todas as ruas, ai, ai, quanta tristeza, e chamarão o lavrador para chorar e os pranteadores para se lamentarem. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vós com espada, adverte Yahvé. E aqui eu fecho essa parte porque Yahvé passou mesmo, o eu sou passou mesmo, e parte de Israel, Reino do Norte, sucumbiu diante do Império Assírio e o Reino do Sul sucumbiu diante da Babilônia e o Senhor passou com mão forte, poderosa e não parou por aí. Depois ergueu o templo, ergueu a cidade, ergueu Jerusalém, mas vieram os gregos. Os medopersas, depois os gregos, depois os romanos, até que no ano 70, perceba como não era uma questão só ligada a Jesus, que é usada muitas vezes como um elemento anti-sionista. Não, Deus já vinha tratando o povo há muitos séculos. Claro que com Jesus foi aberração terrível. Até o ladrão lá na cruz disse, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não fez nada, só curou cego, curou leproso, curou as pessoas, pregou. Então é claro que ali era o ápice. Mas Deus já vinha tratando há muito tempo, como Deus vem tratando conosco há muito tempo. Ele vem tratando conosco desde a vinda de Jesus, quando veio o reino. Porque quando Jesus veio, se estabeleceu o Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pronto! E para fazer um apontamento escatológico agora, para aquela época, em primeiro lugar, e depois para o que nós estamos para viver doravante. Vamos dizer assim, daqui para frente. Quanto tempo a gente não sabe, mas tudo indica que estamos muito próximos. Ai de vós que desejais o dia de Yahvé, o Senhor, para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um Yom, um tempo de trevas, e não de luz. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz, como se alguém entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. É isso que nos aguarda como igreja. Nós vamos precisar de uma igreja muito santa, de um último grande mover de santidade ou de avivamento. O que eu chamo de avivamento não é ataque histérico coletivo, tá bem? Avivamento não é ataque de histeria coletiva, não. Avivamento é a vida de Deus, manifesta em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Isso é a vida de Deus. O que nos espera é um último grande mover de santidade e avivamento para aguentar esse leão e esse urso feroz, e essa picada de serpente. Irmãos, o dia de Yahvé, versículo 20, será assim, de trevas e não de luz. É a última grande batalha, o último grande confronto entre Deus e Satanás e as trevas. Aí sim viveremos a eternidade. Mas antes disso, precisaremos de uma igreja santa, porque senão muitos vão cair nessa hora. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. Uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Agora Deus está tratando com Israel na questão do culto, na liturgia, e vai tratar conosco também, quer ver? Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas, também não suporto as vossas assembleias solenes, ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Isso tudo tem a ver com as ofertas, os diferentes tipos de oferta que estão lá no Pentateuco, basicamente em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bem? Mas se você quiser focar, foque em Levítico. Você vai entender cada uma dessas questões. Êxodo, Levítico. Mas o Pentateuco é uma escola para você entender essas diferentes ofertas aqui, a partir do que Deus estabeleceu no deserto. Eu estou farto dos holocaustos, sacrifícios, oferta de cereais, não me agrado disso tudo, não vou olhar para as ofertas de paz, oferta pacífica, né? Oferta de comunhão, mesmo que sejam dos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Aqui um parêntese. Por isso a minha preocupação constante em dizer durante 4 anos e tanto, quase 5 anos, é que um crescimento esplendoroso, sim, numericamente expressivo, sim, mas que é muito alicerçado, ou quase somente alicerçado, em canções, é muito frágil. Não segura a onda do leão, do urso, da serpente. É preciso de vida com Deus, é preciso de palavra, preciso de coerência. Afastai da minha pessoa o som dos vossos cânticos. Deus está dizendo assim: eu não quero ouvir. Porque não ouvirei as melodias das vossas liras? Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso, a justiça como um ribeiro eterno. Ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Foi para mim mesmo? Foi para mim mesmo? Tanto não foi? E quem tinha 20 anos para cima morreu no deserto mesmo, nem entrou. Só entrou Josué e Caleb. Não, não foi, 26. Carregaste sim o vosso rei, Sicute, e Quium, vosso Deus estrela, imagens idólatras que construístes para vós mesmos. Por esses motivos todos, eu vos mandarei para o cativeiro, para o exílio, além de Damasco, assevera o Senhor, cujo nome é Yahvé Elohim, Deus dos Exércitos. E aí mandou o reino do norte para o cativeiro na Síria e mandou o reino do sul para o cativeiro na Babilônia. Eu espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. Primeiro, mostrando como Deus tratou com o povo de Israel. Sempre tratou e continuará tratando. Porque ainda haverá um tempo que pode já estar começando, eu não sei, quem sabe o tempo e a hora é o Senhor, de grande evangelização para com todo israelita, para que eles confessem que o Messias é o Senhor Jesus. Ele está tratando. Ele sempre tratou, ele está tratando, ele tratará. Até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. E quem não dobrar o joelho e quem não confessar que Jesus é o Messias de Israel, que é o Senhor, vai arder no inferno, no cativeiro eterno, com a presença de um leão feroz. De um urso feroz e de uma serpente. Deus vai continuar tratando. Só que eu quero ir além de Israel e dizer para você: Deus está tratando conosco também hoje. E está dizendo: olha, tirem daqui os cânticos de vocês. Não tenho nada contra cântico, irmãos. Esse seria. Se eu não tivesse virado pastor, como eu gostava muito de música na adolescência, talvez fosse meu primeiro ministério na igreja. Tenho nada contra. Amo, ouço, sou edificado. Agora, preste atenção, não basta isso. E aí ele diz: não adianta. Isso tudo não adianta. Eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Não suporto as vossas assembleias solenes. Por isso já está acontecendo no Brasil, se não se levantar um movimento tremendo aqui, onde o segundo grupo mais expressivo depois da Assembleia de Deus, da somatória de todas as assembleias, são muitas assembleias. Depois desse número, mas também não se envaideçam, porque também tem cada coisa aí de deixar o cabelo em pé, né? Ou careca completamente sem cabelo. Mas preste atenção, depois do segundo grupo, nem aparece em todas as estatísticas, porque o segundo grupo são aqueles que estão sem igreja nenhuma. Desigrejados. Porque Deus está falando, ó, eu odeio, ignoro. Nem toquem esse negócio perto de mim. Afastai de mim o som dos vossos cânticos. Para encerrar esses dois capítulos, glória a Deus, que foi muito produtivo. Hoje eu tenho certeza que essa palavra vai calar fundo em corações. Para todos quantos são rebeldes à palavra de Deus, qualquer revelação da parte do Senhor é um aviso de julgamento e castigo. Quem é rebelde, se prepare, porque vem aí julgamento e castigo. Assim como aconteceu com o faraó do Egito, quando o próprio Yahvé passou o Pessah, a Páscoa, pela terra do Egito, também ocorreria agora com Israel, e ocorreu com Israel, no Reino do Norte e no Reino do Sul, no país inteiro, tá bom? Mas quando dividiu lá, se você ainda não viu isso, quando se dividiram em Reino do Norte e Reino do Sul, passou por todo mundo. Primeiro o Reino do Norte, depois o Reino do Sul. O povo de Israel mantivera apenas o valor estético, a aparência, a beleza, né? A liturgia, apenas o valor estético e religioso das cerimônias de adoração a Deus, conforme prescritas na Torá. Então, a Torá fala isso, então vamos fazer sacrifício queimado. A Torá fala de oferta de cereal, opa, vamos fazer oferta de cereal. A Torá fala de oferta pacífica, opa, vamos fazer. Vamos fazer tudo. Eles faziam o que estava na Torá, quem podia, né? Porque os pobres não podiam. Os oprimidos mesmo não podiam. Mas os outros faziam as cerimônias prescritas na Torá, mas despojou-se de seu valor principal, o sentido íntimo e vital na alma de cada adorador. Cada israelita tinha que ser um adorador, como cada cristão tem que ser um verdadeiro adorador. Evangelho de João, capítulo 4. Compare a profecia sobre o Messias, o Cristo, em Isaías 11, versículo 14, e a expressão de Jesus sobre a fonte de água viva que jorra no recôndito do ser dos crentes. Como eu disse, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 a 15. Que Deus nos abençoe e que essa palavra de alerta da parte do Senhor, vinda da boca do profeta Amós e lida por nós, cale fundo no seu coração e você comece a dizer agora: eu não perco um dia a mais, não perco nenhuma noite a mais, eu me transformarei. Senhor, você vai dizer: Espírito Santo, faz de mim o de fato um tabernáculo, um lugar da tua morada, um lugar onde o Senhor manifesta a sua presença e a sua glória. Eu quero ser um seguidor de Jesus, um verdadeiro seguidor de Jesus, batizado, professo, batizado, maduro, multiplicador, próspero no sentido espiritual e multiplicador do anúncio. Que você diga isso agora. Eu vou me envolver e vou me envolver e vou me envolver, não só exteriormente, mas interiormente. Eu quero agradar o Deus de Israel, o Deus do Senhor Jesus, o Deus da igreja. Eu quero agradá-lo de todo o meu ser, de todo o meu coração. Que Deus te abençoe e te fortaleça muito. Se você tiver interesse, prepare-se. Hoje eu nem falei sobre isso, mas daqui a uns 3 dias, imagino eu, haverá uma mensagem muito abençoada sobre o segredo para a felicidade. E nesse segredo para a felicidade há um item que fala sobre ser fecundo. Nós temos que ser fecundos, nós temos que dar à luz. Multiplicar cristãos e ser próspero espiritualmente, cheio de paz, cheio de alegria, cheio dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, do fruto da luz. Que você diga ao ouvir essa palavra: em nome de Jesus, é isso que eu serei e eu não largo mais, até ou eu partir ou até Jesus voltar, se ele voltar antes que eu parta. Que Deus abençoe. E eu dedico essa palavra mais uma vez a algumas pessoas queridas. Dedico a missionária Renilda, a comunidade de Iranduba. Se alguém ouvir aí, um abraço a todos, aos ribeirinhos, aos indígenas. É isso. Mas dedico também ao Eduardo, à Luciane, dedico ao povo lá do Paraná, Márcio, Ana Paula, família, Paulo, Zilma, Eloá, em lugares diferentes, em cidades diferentes, mas que todos sejam fecundos, em nome de Jesus. A missionária já tem falado, o Everson já tem falado, eu tenho mencionado muitos e muitos ainda quero mencionar, mas não dá tempo, irmãos. Então, muito obrigado a todos que têm ouvido as mensagens. Continuem ouvindo as mensagens no WhatsApp, no blog, no, como chama? No canal do YouTube. Ouçam e propaguem. Vamos, vamos, vamos! Vamos ser verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Primeiro, em espírito, no centro da minha vida, de verdade, lá dentro. E em verdade faz referência à palavra e à pessoa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, fortaleça a todos os irmãos aqui da cidade ao lado, todo o povo de Minas Gerais, todo o povo de São Paulo, todo o povo do Brasil, Liene, querida, todo o povo do Uruguai, irmãos queridos, se vocês tiverem contatos de outras pessoas, peço mais uma vez a vocês, pessoas lá de outros países, entrem em contato, divulguem. Irmãos lá da Casa da Juventude, todos, sem exceção nenhuma, nenhuma. Jardim Ranieri, Jardim Ângela, Casa da Juventude, Comunidade São José dos Campos, Jardim Satélite, lá em São José também. Aos irmãos que conhecemos na estrutura da igreja, na sede, em Vila Formosa, em Jacareí, que coisa linda! Cada irmão, cada irmã, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo Atibaia, Assembleia de Deus, Galileia. Irmãos e irmãs, unam-se todos para que sejamos verdadeiros adoradores. Todos, todos, todos, todos. Presbiteriana, luterana. As igrejas pentecostais, todos irmãos, reformados, Igreja Católica, que Deus faça o que já fez, porque dentro da Igreja Católica nós temos homens como da Católica Nascente, os 3 primeiros séculos, depois tem Agostinho, depois tem São Francisco, São Tomás, São Boaventura. Ah, tanta gente especial, Santo Abelardo, São Tomás, olha, gente tremenda. Que Deus levante todo esse povo, das mais diferentes denominações, dos mais variados lugares, e que nós tenhamos um verdadeiro avivamento nos preparando para o dia do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.